Então, 3520 em aproximação, reduza cheque 3, chame torre 1 no 895. Reduzindo, chama no torre 895, até já. Certo. Estou aí, Salvador, boa noite, está 3520. Estabilizado no final do RNAV, pista 190, já está avistando. Da 3520, continua a aproximação, agora de autorização de pouso, ajuste o altímetro 190 no 4. Gente, ajustado, aguardando a autorização de pouso. 3520. O 1992, decolou 47, no controle Salvador, no 20.8. 208, bom dia. Controle, voo 1992. 1992, contato Canar na decolagem, localizado em voo 370, autorizado a proa de Jambo. 370, Jambo. Negativo. Macaque, sobre o 372, tem a chuva leve. Ok, ciente, sobre o aeródromo, sem chuva. Ok, graças. Turno 1192, autorizada pro do Romeu Fox 018. Pro do Romeu Fox 018, boa no 1192. Cessna 3520, solo 51, libera direito, chama solo 121, decima 1. Vira esquerda, 121, após turn 3. Não, 992, chama Centro Recife em 12285, até Romo 2545. 285, 2545, obrigado, boa noite. Estabilizado, boa noite, 12. 1-8-1-2, completo final do procedimento da RENAV, chame torre 1-8-1-9-5. 1-8-9-5, bom dia, 1-8-1-2. Bom dia, bom ponto. Obrigado. Salvador, igual no 8-1-2, bom dia. Boa noite, 1-2, bom dia. Tráfego avistado, 3-0, pouso, pista na 0, vento 1-1-0 graus, 6-12-9, ajuste altímetro na 0, na 3. Ele pouso 1-0, ajuste padrão, 8-1-2. Azul 9246, sua identificação, autorizada a chegada a mar e voa direto ao Serra Vitor 366, descendo para 4.000 pés, ajuste na 096. 1892, solo 56, libera direito, chama o solo simulador 121, decimal 1. Direito 21, bom dia, 892. Caso 9246, confirme essa zona algum dia? Afirmou, leve desvio à esquerda pela 055. Gente, leve desvio, reporte na proa 0266. Reporte ela na proa 0266, ou 9246. Quando Serra Vitor 366, 9246. Gente, azul 9246, desce para 2500 pés, autorizado final do procedimento da RENAVE, reporte estabilizado. Desce para 2500 pés, autorizado da RENAVE, reporte será estabilizado. 9246. Senador, o 9246, um leve desvio à direita, pode evitar um cúmulo aqui. Tente leve desvio do azul 9246. Ajuste para o 9246. 9246, ajuste agora 10013. 10013, grato. Charlie, Salvador. Azul 9246, estabilizada, RINAVE 10. Azul 9246, complete novo procedimento, chame torre 118, decimal 9. 1895, o azul 9246. Torre Salvador, azul 9246, final da 10. Azul 9246, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, metro 19, ajuste altímetro 0013. Autorizado pouso, azul 9246. Azul 9246, solo aos 1-1, libera a direita, chama o solo Salvador, 1-2-1, decimal 1. 2-1, decimal 1, liberando a direita, 9246. abraço. Na 3816, sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, após o Pabog, voa na Proteva, Vitor 366, descendo para 4000 pés, o ajuste na 093. Posto Pabog, atual Serra Vitor 369, descendo para 4000, 1, 2, 3, 2, 3, 2. Na 3816, voa na Serra Vitor 366. Thank you. Tristan 3896, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento da RNAVE, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, reporte para passando o Serra Vitor 366, ou 3896. Torre Salvador, bom dia, Gol 973, próximo ponto de espera da 1-0. Gol 973, autorizada, linha área de decolagem, 1-0, vento no 20 graus, 059. Autorizada, linha área de decolagem, 1-0, Gol 973. Passando Serra Vitor 366, Altan 3816 já visual. Altan 3816, completo final do procedimento da RINAVE, chame torre em 198, decimal 95. 198-95, Altan 3816, bom dia. Bom dia, bom posto. Oi, Salvador, Fluvial, esse é o Altan 3816, final do RNAV da 10, estabilizado visual. Altan 3816, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus 05 nós, o ajuste é altímetro 10 na 3. Pouso autorizado a 10 para o Altan 3816. Gol 1173, decolou aos 32, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, boa viagem. 308, bom dia, 973. Controle Salvador, bom dia, gol 1173, nada El, passando 1400 pés. Gol 1173, contato radar na decolagem, suba para o nível de gol 360, saída da El, após 2000 pés, voleta. Estou sim, entrada é após 2 mil pés, vai voar Leda, subindo para 360. 35, Salvador, muito bom dia, Tânia 3520, Ponte Espera, Dona Zero, pronto. Tô 3520, linha mantém, cabeceira, Dona Zero. A linha aí mantém, Dona Zero, Tânia 3520. Solo ao 37, libera direito, chamo solo 1-2-1 decimal 1. Confirma as frequências do solo 1-2-1? 1-2-1 decimal 1-0. 2-1-1-0, até 3-8-6, bom dia. Zero decolagem, pico no zero, vento 1, 1 no 0 graus, 049. Centro de decolagem 3520. 8. 351-288, igual no 173. Salvador, boa noite, 3520, decola na 6 coisas. 3520, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 370, saída Pouca, após 2000 pés, voa Jama. 3520, chame Centro Recife em 12685, alterna 12545. Santa 3520, controle. Prossiga. Santa 3520, chama Recife em 12685, alterna 12545.